Sua boca está me seduzindo, teu olhar está me aliciando. Já que você está permitindo de chegar, olhar que estou chegando. Sei lá, é tão bom sentir assim, teu olhar molhado em mim, meu olhar molhando o teu também. Sei lá, essa tal de sedução é a razão dizendo não, e a paixão dizendo sim. Eu vou deixar um beijo meu na tua boca, ouvir bem rouca tua voz dizendo vem. Vou te abraçar, te seduzir, te deixar louca, e ao mesmo tempo ser seu dono e seu refém. Teu olhar está me aliciando, já que você está permitindo de chegar e olhar que estou chegando. Sei lá, é tão bom sentir assim, teu olhar molhado em mim, meu olhar molhando o teu também. Sei lá, essa tal de sedução é a razão dizendo não, e a paixão dizendo sim.